os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil castelos ergui, e no seu olhar tonto de emoção, um sofrer que tão mil venturas ergui. O teu corpo é luz, sedução, poema divino cheio de esplendor. Meu sorriso prende, inebria, entontece, és fascinação, amor. Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil castelos ergui, e no seu olhar tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas ergui. O teu corpo é luz, sedução, poema divino cheio de esplendor. Meu sorriso prende, inebria, entontece, és fascinação, amor. És fascinação, amor. És fascinação, amor.